sobre, fala sobre.

dia perfeito, meu coração. esta energia. Ser um corpo de prazer, ser o fim de mais um dia. Tu continuas à espera do melhor. Thank you.